Alfa Echo Fox, Lidia Sonar, sempre ataque. Echo Vitor, negativo, voe proa de litoral. Tá ciente, vai manter a vertical do farol de Taboão, vai ter Echo Vitor. Da Juliette, sequência ali, vai ter regresso. É, 304, tá na ilha. É 314, todos na 8612, bom pouso. 8612, 6304. É 3122 no pés, ainda me 10 no ajuste, tá ali, VLS, reporta estabilizado. Vai estabilizado, vai descer pra 2 no pés, 3192 da terra. Mike Echo Vitor efetuando 360 pela direita sobre o farol de Itapuã. Ciente, faça 360 pela direita no farol de Itapuã. Salvador, boa tarde, azul 4032, pousou e livrou. 4032, boa tarde, minha alfa, correndo da Juliette para ingresso. Tráfego na final da 10, pode prosseguir na retaguarda do mesmo. Autorizado, prosseguir a cauda do Oceanem, 3 14. Paciente, ouvido, vai prosseguir na retaguarda do mesmo. Doutora 55340 Guarulhos, autorizado, aerovia para Zulu 44, na coluna da 10, com curva direita na subida da El, após Leda, após Eudes, aciona 5532, controle 119, decimal 35. Beta 355 no portão 10, chame Bronze Pushback. Rockstar. Five, two. 9-2. 3-0-9-2, prossiga, estabilizado. Completa aproximação, torno, 8-6-12, bom pouso. 18-6, uma ótima tarde, senhorita. Igualmente. Nós Cabral, prossiga. Pega o foco. Mantenha no ponto de espera. Salvador, muito boa tarde. Tá, 3192, estabilizado. Então, 3192, continue a aproximação. Água especializada. Aguardando. Tá na base da 17 pela direita, o Mike Echo Vitor. Mike Echo Vitor, prossiga na proa da rotatória. Parqueamento à direita de um Embraer da Azul no 03, após a coordenação está livre, chame táxi, o Gol no 649. Ok, após o parqueamento do Embraer, ele nós estamos livres por estacionamento, voo no 649. Juba 032 e a Juliette, portão 03. Juliette 03. 031, portão 10, 10 está livre, tá 3155, chame táxi. Paciente, 3192. Alô, Salvador, Xené 6304, livrou. Reporta Xené, boa tarde, via Alfa, reportante da Juliette para ingresso. Alfa da Juliette, reportante para ingresso, 6304. Do Zé Pouso na pista 10, vento 080 graus, 159, azimuth altímetro 10010. Livre pouso na 10, tá? 3192. Quer com o Vitor, de 4 milhas, autorizado a ingressar curva esquerda ou direita, fica a seu critério. Chame na final. Chama na final, vai que é com o Vitor de 4 milhas. Vitor. 3-1-4, Juliette, portão 05. Juliette 056, 3-1-4. Na pista 17, vento 100 graus, 159, 18 metro 100. Isso. No solo, às 36, livre pista, à direita, chama em solo, 1219. A livre à direita após os 219, 3192. Mike, é convido, o senhor poderia confirmar o pátio? Pátio 4, senhorita, pode liberar a aeronave que ingressa na pista que eu livro pela interceptação óssea. Ciente, obrigada. Alfa Eco Fox, autorizado ingresso na pista 17. Reporte alinhado e mantendo. Solo Salvador, está 3192, livrou. Tá, 3192 e Alfa, reportante da Juliette para ingresso. Ei, reportante para Juliette para ingresso, compadre. 3192. Para início de táxi, o voo no 649 com 58 a bordo, alterna Aracaju com 2 horas e 35. Alfa Fox, autorizado decolagem em pista 17. Vento 090 graus, 129. Ajuste de altímetro 1010. Salvador, muito bom dia. Alfa Romeo, Mike Papalito. Tomé 649, copiou, India Alpha 1186. India Alpha 186, o 649, obrigado. Copa Lima, guarde copo. Para o táxi, 3155, 153 a bordo, 3 horas e 30, alterna Galeão. 255, táxi autorizado, parte principal após India e Alfa, ponto espera no zero, torre no 86, ajuste no zero, bom voo, boa tarde. Gente, parte India Alfa, 186, é a torre, da 3155. 392, vai aguardar para ingressar no parte principal, passagem do RP da companhia, após o mesmo ingresso Juliette, portão 10. Gente, após a aeronave da companhia, o da ingresso pela Juliette para o portão 10. Copa Lima, boa tarde. Formação Romeu, confirma o destino, 500 pés. Afirmo 500 pés, destino, uma bola para o Brasil. É, Vera Cruz, perto de Vera Cruz? Afirmativo, próximo Vera Cruz. No 0, no 0, a linha decolada 1 no 0, gol no 649. Michael Palima, 500 pés, Grupo Zulu, Ilha dos Frades, autorizado. 500 pés, coluna 7, direita, corredor Axé, aciona 0121, frequência do controle 119, decimal 352186. Positivo, tá. Litoral, 10, Frades, 0121, autorizado, tem que falar com o seu nome. Giro, Michael Valima. Está autorizado, você fala para o setor 9. 197 pelo setor 9. É melhor o senhor decolar com o Pro Norte, é isso? Gente, é Pro Norte, coordenação com a torre, o Michael Valima. Confirme pessoas a bordo. A bordo, coordenação com a torre, então. Então, bom voo, Michael Palima, 1-0, no 0, na última vez. 1-0, gol, o nome é 49, autorizado a decolagem, pista 1-0, vento 090 graus, 189, ajuste de altímetro no 010. Estado de colagem na 1-0, gol na 649. Romeu, Mike Papa Lima. Prossiga, Mike Papa Lima. Pois, o estado pode dar bem para a decolagem, para acionamento de Mike Papa Lima, livre acionagem para o Pois, o estado de colagem na 1-0, confirme o código alocado, tipo de aeronave e altitude. Gente, acende o transponder 0122. Gol 16649, decolado auge. 4-1, no seu controle. 119, decimal 35. 1935, controle, gol 649. 12-10 mais. Redução 2109, 396. Então, 3155, autorizado. Alinhar e manter pista 10. Alinhar e manter 10, 3155. 240, saída da Elva, no 649. Com 396, pode continuar a descida? Até 3.000 pés, com 1.010 no ajuste, com 396. 3.010. Bravo controle. Você vai me escutar. Confirme o destino. Gente. Com 396, faça o vetor, vai manter a pro, limite ao localizador. Sobre vetores, mantém pro alimentada pelo LOC no 396. Colagem pista 10, vento 080 graus, 139. Rádio de altímetro 10, 10. Gente, livre da colagem pista 10, tá 3155, 2010. Em que horas classe possível? Negativo. Trip Chim Taxi. Papa Lima, autorizado ingresso na pista 17, reporte alinhado e mantendo. Positivo, autoriza a decolagem do setor norte, senhora. Confirma, Papa Lima. Decolar para o setor norte, senhora. Ciente, você vai decolar para o setor norte. Positivo, na alinhado pronto. Solo Salvador, trip 5201, no Faro Push, senhora. Mike Papa Lima, autorizado decolagem da pista 17. Autorizador, 396. O 396 completa a aproximação a guarda para chamar tudo. Papa Romeo Alfa, Eco Fox, chame Recife no 26.85. 2685, Alfa Eco Fox. Controle, boa tarde, UTAN 3155, subida da EL, passa 1900 pés. 3155, boa tarde, está em contato com o radar, subida 340, direto Leda. 340, direto Leda, 3155. Passaria do 2263, desce 2000 pés, está autorizada a final ILS, reporta estabilizado. 22 autorizado direto, reporta estabilizado, 2263. Muito boa tarde, Ocean Air 6327, sentido a informação Romeu para Ilhéus. Confirme para o controle. O Romeu, você vai passar por Iguaçu. Estimativo, chame agora a torre no noite, meia dúzia. 7286, Romeu, cabra. Tá, vou 1012, cruza 180 para 150 na Mari. 1012, adicione identificação autorizada a Mari, descida 050. Na Mari, para o Cibano. Com o nome 649, chama Recife no 25 decima 1. 251 no 649. Com 396, chama a torre no 862, bom pouso. 86, bom. Transponder 5517, controle 11935. Correto, chama 327 no 01, chame pronto, pushback. Vai chamar 6327. Solo 55627, acionou, está com 27 a bordo, 330 de autonomia, alterna Salvador. Está pronto para o táxi. Na cabeceira 17. Tudo bem, eu não avistei sua aeronave. Deve ser por causa do sol. Chame o controle, 199.35. Positivo, 1935. Autorizado o pouso, 5729? Sobre 5729, autorizado o pouso na pista 10. Vento 090 graus, 199. Jatimetro 0110. Pouso autorizado, 5729. Sou 510. Autorizado meu pé, senhora. Você prossegue via corredores ou direto o destino? Direto o destino, Ilha dos Frades. Você prossegue em condições visuais no meu pé, na escuta do controle ou Papa Lima? Positivo, procede visual na escuta do controle ou Papa Lima. Bravo, mantém espera no Faletopó. Bravo. Boa tarde, torre, Gol 396, marcador de terra. Gol no 396, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguarde 96. Salvador, muito boa tarde, azul 4144, informação Romeu. Objeto 5729, no solo aos 50, chame solo 12119. 219, vamos, espera lá. Pronto? 4144, com fim 380 autorizado, Pesulo 16, aerovia, decola da 10, curva direita na subida da El. Após Lida e após direto Bridge, Bravo Romeu Índia Delta Eco Bridge, onde após intercepto eixo da aerovia Pesulu 16. Aciona 5550, controle 119.35. Autorizado 380, curva direita na Dael Lida Bridge, Upper Zulu 16. Transponder 5550, controle 1935. Com 3, chame pronto, azul 4144. Chamará, obrigado. Solo 579, de volta, escuta, boa tarde. Rádio Web 579 via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa, antes da Alô, Salvador, Trip 5201, 60 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia, alterna Belo Horizonte, pronto para o táxi. Autorizado, pátio 3, pátio principal, via Indy Alpha, ponte espera 186, ajuste no 0, no 0, bom voo, boa tarde, Trip 5201. Pátio 3, pátio principal, Índia e Charlie, Trip 5201. Índia e Alpha, 186 na Alpha. Índia e Alfa 386 não. E tem condições de decolagem imediata. 5627, não vai ser possível, tem uma aeronave passando por Simbra. 5627. Gol 1396 no solo, 52, livre à direita, chame solo, 12119. 319, 1396. Reforma Índia Zulu Alfa, boa tarde, prossiga. Boa tarde, prossiga a cópia, Índia Zulu Alfa. Foi o estacionamento que você queria decolar, destino? Pátio 3, pista 10, destino Veracruz. Solo Gol no 396, Leuró. 396, boa tarde, via Alfa, repórter da Juliette para ingresso. Alfa, repórter, antes da Juliette, igual no 396. Pega com 729, dê passagem à TR da Trip à sua esquerda, após ingresso a Juliette, portão 04. Ok, dê passagem ao Trip, após Juliette, portão 4, se quiser. Vai informe Índia Zulu Alfa, confirmando, vai fazer sobrevoo em TGL em Veracruz. Afirmo. Vai informe Índia Zulu Alfa, está autorizado. Sobrevoo ITGL em Veracruz, voo local Salvador, Salvador, 1.000 pés, decolador 1-0 com curva direita, corredor axé na subida, aciona 0117, controle 119, decimal 35, torre 118, decimal 612. Direto para o Pátio Tabata. Chame no solo, vento 080 graus, 149, às 18h, 1010. Bravo. Controle 119-35-2-118-60. Correto, pai uniforme Índia Zulu Alfa no pátio 3. Livre acionamento, chame pronto para o táxi. Chamar pronto para o táxi, Índia Zulu Alfa. 1219-2263. Salvador, Oceania 6321. 6321, prossiga. Beleza, qual seria a saída prevista para Brasília? Da Arbor, Alfa Romeo Bravo, Oscar Romeo, Arbor, após Elefa e após direto Ofito. Gente, obrigado. No 396, seu destino é o pátio 3, no 396, próxima à esquerda via Juliette. E vai ingressar no pátio 3, o pátio de cargas, esse pátio à sua esquerda, e prosseguir para a posição 07 do pátio 3. Mesmo assim, fica atento ao balizador, gol no 396. Ok, Juliette, pátio 3, posição 7, gol no 396. Solo 2263, boa tarde. 02263, seu destino também será o pátio 3. O senhor vai seguir o Boeing da Gol, o número 2 para ingresso via Juliette, pátio 3. Posição prevista, posição 01. Mesmo assim, fica atento ao balizador no pátio 3. Gente, vai seguir o Boeing da Gol. Em acesso pela Juliette, o pátio 3, a posição é a 10. Atento ao balizador 22. Desculpa, a posição é 01. 2263. Bem ativo. Trip 562, 7 decolou, 56 no controle 119-35. Controle 109-35, Trip 562-7, obrigado, boa tarde, bom trabalho. Trip 520, autorizado alinhar e manter. Autorizado alinhar e manter, 520. Peça livre. Controle Salvador, gol na 925, informação Romeu. O 925 aciona a identificação autorizada BOMF, desce 4.000 pés com 1.010 no ajuste. Autorizado BOMF, 4.000 pés, 1.010. Só pronto para o táxi. Para o táxi, o Índio Luol. Afirmativo. Tem pessoas a bordo? Duas pessoas a bordo. Pode descer. Do Embraer, da Passaredo, que está ingressando agora aí no pátio 3. Confirme se está visual com o tráfego. Então, 190, sai da PUCA. Na PUCA para 190, o 35627 solicita, por gentileza, duas coisas. Nível 150 e voa direto para Aracaju. Aguarde. Obrigado. E vai reportar para ingressar no pátio principal. quadro principal de Zulu Alfa. Mas que é bravo no solo?